vreuna faptul că ați azi 4209. 4209, Solos 21, taxia Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, azul 4209, Oceanair 6303. Autorizado 360 Guarulhos via Upezulu no meio, decola pista no zero com a direita, saída da El Leda Bridge. Controle 120.8, aciona 5141. Gente, 360 autorizado Guarulhos via Upezulu no meio, da El Leda e Bridge. É, 5141 e 120.8. Correto, reporta pushback sinal 6313 na frequência 118.612. Na frequência 3, obrigado. 747 portão, composto, senhor. Autorizado, pushback sinal, reporta o táxi 6747. Acionado para o táxi 6747. Eu vou na 604, portão 2, pushback acionamento. 04, aguarda azul, parque a sua esquerda no 03 após autorizado, pushback sinal, porta X. Aguardo azul, parque A após ser autorizado, chamar ataque, segura na 604. Five, you clear. ILS X-ray is final. Runway 10, report establish on the localized. I report when establish on ILS 3305. Zulu 604. Está com 134 a bordo, 3h45, Serna Recife. Cruzado táxi via Indy Alpha, ponto de espera pronto. Kinegão no 018, ficou no 604. Indy Alpha, ponto de espera, ponto 604. Pronto, voo 604. Número 04, autorizado a linha decolar, pista no 0.310 grau 039. Autorizado a linha decolar, pista no 0, voo no 604. Tá livre, início do curso, reporta táxi 6747. Tá reportado. Número 04, decolou 31 no controle 120218. 208, obrigado, bom trabalho a todos. Grande boa noite, gol 1604. Boa noite, gol 1604, contato radar, suba para nível 370 na saída Momo. 370 na saída, Momo, agora 604. Controle Salvador, Xander 62, 24. Xander 62, 24, acione identificação, autorizado para o TikTok, desça para 2000 pés, o Kenegão na 09. Descendo para 2000 pés na Pro TikTok, 018, 62, 24. 3305, estado João ILS. 3305, altimeter setting now in Salvador is 1018, complete approach and contact Salvador Tower, 118.6. 118.6, can H1018 bank? Right. 3305. That's another marker, running gear down rocket. Turn 3305, wind 290 degrees, 03 knots. Clear to land, runway 0. Clear to land, 10, turn 3305. Tower, Ocean 6313, push back and start gate number 4. Ocean 6313, stand by to push, maintain position. Stand by. Autorizado o táxi via 20 Alfa, reporte ponto de espera pronto, que ligar no 018, web 6747. 20 Alfa vai reportar pronto, 6747. Genetic Strong 3 after Boeing 737 Alfa. Webjet, pensem o Rádio U, ele puxa back trap, ponto de espera. Xenem 6224 Xenem 6224, feliz a descida para 2 mil pés, o Canegal no 018. 2 mil pés, no 018, 6224. Eu, 6247, cola e pronto. 6247, Alinda, cola, pista no 0, centro variável 03 nós. Alinda, cola, olha 6247. Guardião 02, prossiga. Ciente. Confirma o piloto comando. A 85, alterna, 125, decimal, 45. 2085, 125, 45. Obrigado, bom trabalho a todos. Número 24 autorizado, final ILS, X-Ray pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Mostrará estabilizado no localizador, 6284. 208, boa noite, stand by to copy. Stand by, for copy, clearance, Europa 08, conseguiu. 2, qual foi? Firma, guarda aí, tá pronto, decolagem? Ok, vento variável 039, autorizado a decolar. Pronto, o Guardião 03. Juliet 7330 point. 7330 5, prove Juliet gate 06. Clear and Juliet getting gate number 06 7330 5. Russian 6013, ready to taxi with 111 4, Galion. 111, confirm. Pro tax via Indian and Alpha, report right, old point, Romeo 0, right, Chinesic 303. Taxi via Indian and Alpha to hold short, 1-1-0, Oceania 6313. Web 6747 decolou 04, controle 120, decimal 8. 1208, obrigado. Web 6747. Boa noite, Web 6747, contato radar, suba para o nível 360 na saída da EL. 360, pode voar da EL, Leda da presença? Autorizado, pro de Leda, Web 6747. Leda, 6747. Barão apontará. Localizador, Xander 6224. Xander 6224, chama Torre Salvador, 198, decimal 6. 198, 6224. Salvador, boa noite, Xander 6224, estabilizado no localizador. 224, boa noite, continua a aproximação, informando a pista livre. 7624. O menu 24, confirmando a porta, manda 23 recados. Baixado e travado, né? 24. O Guardião 02 confirmando, vai prosseguir para o sul. Negativo, estava aguardando só a comunicação do Xamé. Vamos aguardar a passagem dele. Gostaria de fazer uma verificação nas domas, a gente localiza, parece que tem algumas pessoas aqui nas domas. Acho que dá uma verificação nessa situação aí. Ok, sim. Necessita cruzamento do campo para nós ou é no setor sul? Não, aqui é o próprio setor sul, não vamos cruzar o campo não. Ok, então se a gente ferir com este de aproximação, tá livre no aproximar-se da... do campo, que é igual a 02. Ok, agradeço então. O Xenem é 224, vento 080 graus, te considerando 280 graus, confirmando 039, autorizado pouso, prestando 0. Livre pouso, Xenem é 224. forma, o braço do helicóptero está aproximadamente 200 pés, no que seria a perna contra o vento, não, cara, não interfere com a sua aproximação. Sete do braço, meia dois, eu espaço. China 6312, after aircraft on final, line up and maintain runway 10. After aircraft on final, line up and wait, Ocean 6312. Web 6747 é o controle. Autoriza, vou abrir. Web 6747, solicite a Santa Recife em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251-3325, boa noite. Boa noite. Quatro, solo 01, taxi à direita, Alfa, Juliette, portão 01. Alfa e Juliette, posição 01, 62 espaço. Fala, meu guardião 02. Oi? Agradeço a colaboração. São pescadores aí dentro do, da mata. A gente vai prosseguir para o treinamento aqui para pegar na presa, Itapuã. Fiquei ciente. No farol Itapuã, chama controle 120.8, quartel 02. 120.8, bloqueio de Itapuã. Pronto, quartel 02. China 6313, wind 310 degrees, 03 knots, clear takeoff, 00. Clear takeoff, China 3, airborne at 4-8, call the path control 120.8. 08-6313, thank you. Europa 084, ground, red cop. Yes, go ahead, Europa 084. Europa 084, to Lima, Echo, Mike, Delta, Madrid, flight left 390. Via Upper Zulu 10 until Natal, then Upper November 873, then flight plan hold, after takeoff runway 10 left turn, book of departure and ZPA transition. Departure control 120.8, squawk 5174, correction, squawk 5147. Watch 6313. Europa 6, Fokker 2 destination Lima Echo Mike Delta, Fred Level 3 Nine Zero by Upper Tulu 10 Natal, Upper November 873 Cyprem. After the departure left Puka and approach 120.8 and squawk 5147. We have takeoff, left turn, Puka departure and Z-Path transition Zulu, Zulu, Z-Path transition, Zulu, India, Papa, Alpha, Lolo. Okay, Puka and Z-Path transition, Europa 084. Sim, Marie, 4 jets push, Europa 084. Okay, I go to Europa 084.